Requesting a level 170, please. Yes, sir. No complaints. We're now 12685. Thanks for your help. Good day. Voice is out of me. Nós dissemos o seguinte, está em contato radar. Ah, positivo. Pensei que tivesse sido mais alguma coisa, tivesse sido interrompido. Obrigado. Ah, ok. Decolagem 5486. Oi, de Salvador, boa tarde, Azul 416, 3 meses de tempo. Azul 416, continua a aproximação, aguardando pista livre. Claro. Baixou e travou. Sim, serizado livre, livre pouso, ficha no 0, vento 1, 00 graus, 1,6 nós. Livre pouso. Trip 5486, decolado a 07, chame agora o controle em 120, décima 8. 208, 5486. Trip 5486, controle Salvador, está em contato radar, câmbio. Siguiente. Fernando 3805, chame Recife. 125. Confirme pro 3805. Chame Recife, 125. 25, obrigado, bom dia. Salvador 5486. Siga. Poderia ficar liberada a restrição? Ah, positivo, vamos liberar a restrição. 6 no solo 10, libere direita, solo 121, décima 1. 21. Senhor 6, chame Recife, 2685. Recife, 2685, ou 806. Recife 5486. Diga. Eu vou lhe fazer um questionamento e aí a partir daí o senhor vai fazer aquela análise, se for conveniente. Esse controle coordenou junto ao melhor centro de controle do Nordeste a sua saída da presente posição direto para Lençóis. Confira. Aí eu vou agradecer a este controle. Positivo. Vamos partir direto para Lençóis. Matheus, muito obrigado. Identificação, desça para 6000 quando pronto, ajuste 1012. Você vai pousar na pista 10 ou 17? Positivo, descendo para 6000 com 1012. Você vai pousar em que pista? 17. Ah, positivo. Vamos manter inicialmente a proa de Aman descendo para 6000. Chico Delta, reporte linha de pronto, cabeceira na 7. Controle Salvador, boa tarde, 7-5-8-5-7, tem informação Oscar. Web 857 Salvador, meu cordial. Ajuste agora 1013, 8000 autorizado na chegada bom. 8000 autorizado, chegada bom, 7-5-8-5-7. Bom, meu Mike Tango. 30 táxi até a Papá, reporte para ingresso 97, quem negou no 0, no 3. Aqui é com Delta, livre decolagem, pista no 7, vento 100 graus, 18 nós. Sente uma deposição, Romeu Mike Tom. Alô, Salvador, gol 924, pronto para o spec acionamento, posição 1 a 0. Considerar o ataque, gol 924. Porte alinhado e pronto, cabeceira 1 na 7. Papa Mike, Eco Delta, decolar 216. Chame agora o controle em 120.8. 1208, Mike, Eco Delta. Na proa 110, vetoração para final visual. Proa 110, 2000 pés autorizado. O controle Salvador é o Papa Mike, Eco Delta. Descendo para 2000 e o Mike Bravian. Mike Eco Delta, só um momentinho, por gentileza, que eu inicio a vetoração. Vamos aguardar um pouquinho. Mike Bravian, que vetoração, a proa é 110, desça para 2000 pés. Reitero, a aproximação visual, pista 17, vamos encurtar sua trajetória. Mike Eco Delta, prossegue. Ok, desculpe, senhor. Vai manter o corredor axé, 500 pés, até a posição ali, o farol da barra, após é prosseguir para Manati, 1000 pés e 70. Positivo, informe livrando a zona de controle. Informará, Mike Eco Delta. Web 857, desça para 5000. Desça para 5000, Webjet 5857. Salvador, trip 5447, pronto no ponto de espera 1 a 0. Trip 5447, ali mantém cabeceira 1 a 0. Ali mantém. Tá mais. Reduzindo, confirmando, Abjet 5857. Meu Mike Tank 30 decolagem pista no 7, vento 100 graus, 18 nós. T5447, alinhado pronto 1 a 0. Sente, mantém a posição, trip 5447. Guardar. Em 150 a borda, alterna Salvador. 2 horas e 10 de autonomia. Chegada Mari, desça para 2013. Mari, desça para 2013, 6-3-6. 20-18. 208, boa tarde. Boa tarde, Papa Romeu, Romeu Mike Tango, curva esquerda em ascensão. Romeu Mike Tango, controle, contato a rodar. Tango. 5447, livre de decolagem, sem pista no zero, vento zero, 90 graus, 189. Livre de decolagem, 5447 da TV. Trip 5486, chame Recife, a frequência é 1251, caso negativo 260. 51260, 5486. Quadro 47, decolado 222, chame agora o controle em 120.8. 120.8, 5447. Distante 11 milhas rumo sudeste, aeronave sendo vetorada para a pista 17. Passando 2.800 para 2.000 pés. Informação para o web 8.500. Tente a ver 5.857, centro da aeronave, deve para 3.000, controle Salvador, TIP 5447. TIP 5447, controle, contato radar. Ciente, 5447. Giro 2000, Mike Bravier. Informe quando tiver condições de partir para a final da pista 17. Já temos condições. Está autorizado prosseguir visual pista 17, aguarde transferência, mantenha a velocidade por mais 30 segundos. Afirmativo, manterá o Mike Bravier. Web 857, desça para 2000, velocidade 180 nós. Desce para 2.180 nós, abril 5857. Pode descer para 1.500, Mike Braviac? Prossiga em condições visuais sem restrições, Mike Braviac. Sete, Braviac. Pista no zero, vento zero, 90 graus, 17 mais. Livre decolagem no zero, Bruno 94. Tudo bem. Sete, Iac. Web 5857, livre LF. Livre LF, abril 5857. Romeu Mike Tango, esquerda Aracaju. Direto Aracaju, Romeu Mike Tango. Ono 924, decolar 225, chame agora o controle, ano 20.8. 208. Final de 4 milha, baixado travado, Mike Bravian. Mike Bravian, que é avistado, autorizado pouso pista na 7, vento 1 a 0 graus, 189. Vem, Jack. Web 857 está passando duna, intercepta o curso do localizador em aproximação para pouso. Agradeço a sua colaboração, cheque o trem, chame a torre, 1186. Disponha sempre, chama 2286, controle 924, boa tarde. Gol 924, controle, meu cordial, contato radar. Web 5857, continua a aproximação, reporte marcador, baixado e travado. Está baixado e travado, reportada no externo, 35857. Autoriza o backtrack para o Mike Bravianchi, o hangar do Graer. Afirmativo, Mike Bravianchi, no solo, 2700 backtrack, reporte livrando a pista. Reportará livrando a pista, Mike Bravianchi. Centro de controle do Nordeste, a possibilidade do seu voar direto barreiras, e ele me fez um questionamento, tipo, o seu estimado por través de Lapa, o estimado para pouso. 10, jet 5857. O senhor falou Lapa e Lençóis, né? Eu vou... aguarde só um minutinho, por favor. Tá, estamos aguardando. O sino 326, está autorizado em alerta? Ah, autorizado. Reporte estabilizado, 6326. Ciente, frequência livre. Que Bravian, que é o estacionário na frequência livre, boa tarde. Oi, Salvador, agora no 600, boa tarde, pode estar pronto. Bom, no 600, boa tarde, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, agora no 600. Web 5857, no solo 31, libera direito, solo 121, décimo 1. Libera direito, solo 21, 5857. Controle Salvador, trip 5447. Prossiga. Senhor, eu não tenho estimado de Lençóis, somente de Lapa, o traverso 1835. E Barreiras, o nosso pouso 1902. Positivo, vamos voar direto para Barreiras. Eu acredito ser suficiente, apesar do nosso nobre e ilustre colega do melhor centro de controle do Nordeste ter pedido também Lençóis. Mas de qualquer forma, eu acredito que o radar dele esteja funcionando, ele vai lhe ver na tela e vai falar com o senhor. Mas de qualquer forma, nós vamos passar as informações solicitadas pelo centro com relação à Lapa estimado para pouso ao colega de lá, ok? Ok, amigo. Muito obrigado pela ajuda. Vamos ficar na guarda aqui na transferência. Gol 1924, chame Recife, 12685. Pode ser. 12685. 2654. Boa. O localizador 6326, 3 milhas do externo. Ciente, completa de aproximação, reduz a checa 3 em torre 1986. 186, boa. Salvador, boa tarde, está 315, 400 da África, descendo para 150. 3154, esse é o controle Salvador, acione identificação. Meu cordial, vamos ajustar 10012, direto Duna 2000 para o ILS, caminho. Duna 2000, 1012 para o ILS, está 3154, boa tarde. Dado, uma milha do externo, baixado e travado. Gente, o CNME 326. Tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 1900 graus, 179. Ele pousa 10, CNME 326. Voo na 600, decolado aos 33. Chama agora o controle em 120 de São 8. 308, boa. Controle, voo 1600, 8, boa tarde. Voo 600, controle, contato, Raul.